estamos no fim do respeito. Mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Eita, legal essa música que nós rodamos aí do Tião Carreiro e Pardinho. Uma mensagem, né, que olha, parece que foi feita no dia de hoje. Que é exatamente isso que a gente vê acontecendo por aí afora. Meu Deus, my God. Olha, gente, a carta destaque de hoje é... da mulher sofredora e apaixonada de Açailândia, não é Ceilândia, não. Açailândia, no Maranhão. Alô, menina! Alô, mulher sofredora e apaixonada de Açailândia, no Maranhão. Daqui um pouco eu vou trazer a sua cartinha aqui como carta destaque, viu? Tá bom? Então, aguarde só mais um pouco. E mais uma música legal que eu rodo agora pra vocês, gente. Agora é The Arches. Sugar, Sugar, essa aqui é uma delícia. Roda lá, meninos. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Over me, pour your sweetness over me. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico.

Eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É disso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Peraí, senhor, senhor. Eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É isso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É assim que a gente vai. É meu defeito, eu bebo mesmo, pego mesmo. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. E acabou, passou da conta, ficou tenso, hein? Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Vocês conhecem muito bem, né, Cora Coralina, quer dizer, pelo menos se não conhece o trabalho dela, já ouviu falar e sabe que era uma escritora de bastante idade e ela deixou um legado maravilhoso de obras importantes. Mas ela sempre tinha aquelas frases de impacto, como essa aqui que eu vou ler para vocês agora. Olha, é da Cora Coralina. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque eu descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. É isso aí. Porque a gente fica muito inseguro sem saber que o que fazer, a gente acaba deixando passar grandes oportunidades ou então acaba sofrendo por falta de uma atitude. A gente tem que ter atitude. E é isso que a Cora Coralina diz aqui nesse escrito aí. O mais importante é o decidir. E isso é uma grande verdade, não tenha dúvida nenhuma, viu? Menino, menino, roda mais música aí. Vou trazer agora Bob Robson para cantar Uma Noite de Amor. Roda lá, meninos. Esse corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com este corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Fome, sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. que olhar tão bonito. Te aperto em meus braços, seu rosto molhado, suor no cansaço, uma noite inteirinha, esta noite de amor, sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço. Este corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com este corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. Sorrindo me faz um café. Sentimos fome. La la la la la la la ya la la ya la la ya. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Oh, deixa eu mandar um grande abraço aqui para minha querida amiga Luciana Lauro. Ela é de Aripuanã, no Mato Grosso, e ela ouve o meu programa através da Rádio Clube FM de... O horário do programa lá é de 8 às 9 da noite. Como no Mato Grosso é uma hora menos, então consideremos assim, pelo horário de Brasília, é de 7 às 8 horas. Ô Luciana Lauro, um grande abraço. Lauro, né? Luciana Lauro, aí de Aripuanã, no Mato Grosso. Um grande abraço para você e um abraço para todos meus queridos amigos aí da Rádio Clube FM. Vocês que me ouvem através da Rádio Clube FM, ó. Aquele abraço! E também os companheiros, né, que estão aí retransmitindo o programa. Isso aí para mim é motivo de muito orgulho, de muita honra, viu, gente? E olha agora quem vem aí para cantar, o trio Parada Dura. Quando olho na parede, vejo o seu retrato. É a blusa vermelha, roda lá, meninos. Parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Poderoso, eu lhe faço pedido. alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço por padecer como eu padeço. Prefiro mil vezes que me mande a morte. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço por padecer como eu padeço. Prefiro mil vezes que me mande a morte. Algumas coisas que a gente tem que divulgar com mais frequência, porque as pessoas, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação e muitas vezes deixa passar batido um direito que a pessoa tem. Você sabia que todo idoso aposentado que estiver necessitando de assistência permanente de outras pessoas, quer dizer, ele tem que ter alguém ao lado dele, então, esse idoso tem direito a um acréscimo de 25% no que ele recebe no benefício? Sabia? Pois é, então, é um direito do idoso. Se ele precisa de ter alguém ao lado dele para ajudar, para fazer, para locomover, para comer, para qualquer coisa, ele tem direito a ganhar 25% a mais no benefício. É um direito e a gente tem que repassar isso aí para todo mundo, para que as pessoas tomem conhecimento e façam valer os seus direitos, não é? Mas menino, mais direito mesmo. Ah, sim, Márcia Ferreira vai cantar agora. Opa, cadê o fã-clube aí? Ah, quando eu falo Márcia Ferreira, já tem gente que dá até pulo, igual meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará, né, Clodoaldo? Então vamos rodar. Márcia Ferreira, doce, doce. Roda, roda, roda. Aquele amor. Completamente é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Oh, meu amor, doce, doce, que há muito eu não vejo, vem me beijar. Hoje, hoje, vem matar meus desejos, sem ter você. Não tenho seu calor pra ser feliz. Completamente é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Música. daquele amor. Doce, doce que você me deu, quanta saudade trouxe, trouxe os carinhos teus. Sem ter você, por onde vou? Vivo sofrendo, pois não tenho seu calor pra ser feliz completamente. É preciso teu abraço, teu amor, meu corpo quente. É preciso teu abraço, teu amor, meu corpo quente. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Gente, essa carta destaque de hoje eu não tinha prestado atenção, agora eu peguei a carta, fui dar uma olhadinha, mas é uma carta danadinha. É a carta da mulher sofredora e apaixonada de Aceilândia no Maranhão. Ah, ah, ah, menina, essa sua carta, sei não, viu? Então, olha, gente, vocês fiquem atentos que tá quase na hora, né? Daqui um pouquinho eu já vou trazer a cartinha dela aí. É a mulher sofredora e apaixonada de Aceilândia no Maranhão. Eu dei uma olhada na carta aqui, falei, meu Deus do céu, olha só, mais uma daquelas cartas de arrepiar o cabelo do relógio. Ela fala, ô Mauro, esse cabelo do relógio? Mas tem muito relógio ainda que usa, né? Porque antigamente era só aqueles relógios mecânicos, né? Tudo com aqueles cabelinhos e rodas e não sei o quê. Hoje em dia é tudo eletrônico, não tem mais isso, mas ainda existem alguns desse estilo, né? Mas por que eu tô falando isso? Oxente, eu tenho mais é que roda a música. Então, tá aí, Roberto Carlos, o rei, cantando o sucesso do ano de 1900... Que ano foi que lançou essa música aqui? É o Brucutu. Vocês se lembram quando é que ele lançou a música Brucutu? Eu acho que foi em 1965. Deixa eu ver. Parará, um, dois, três. É, foi isso mesmo. 1965, Roberto Carlos, Brucutu. Roda lá, menino. Olha o Brucutu. Brucutu. Olha o Brucutu. Brucutu. Nas histórias, em quadrinhos, das revistas, dos jornais. Olha o Brucutu. Há um tipo curioso e divertido até demais. Olha o Brucutu, Brucutu. O lugar onde ele vive, todos sabem que é muito. Olha o Brucutu, Brucutu. Quem ainda não ouviu falar de Brucutu? Olha o Brucutu, Brucutu. Mora só numa caverna, dorme mesmo é no chão. Olha o Brucutu. Seu carro é um dinossauro e veste pele de leão. Olha o Brucutu, Brucutu. Anda muito bem armado, briga sempre com prazer. Olha o Brucutu, Brucutu. Traz consigo um machado e gosta mesmo é de bater. Olha o Brucutu, Brucutu. Olha o Brucutu. Mas no fundo, Brucutu é bom. Amigo Fuzi é quem diz. Olha o Brucutu. Deixa o Ladé usar batom. Olha o jeito dele andar. Brucutu um certo dia foi com o Lá passear. Olha o Brucutu. Foi ao baile que o Rei Gus todo mês costuma dar. Olha o Brucutu. Só porque outro rapaz pra sua noiva olhou. Olha o Brucutu, Brucutu. Brucutu ficou zangado e seu nariz ele amassou. Olha o Brucutu, Brucutu. Olha o Brucutu. Mas no fundo Brucutu é bom. Olha o Brucutu. Seu amigo Fuzi é quem diz. Olha o Brucutu. Deixa o Laté usar batom. Brucutu, vai. Olha o jeito de ele andar. E foi que você disse? Eu nada. Eu, hein? Como é que você dá uma dessa, Brucutu? Tchau. Tchau, Brucutu. Vai. Eu, hein? Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Pois muito bem, minha gente. Chegamos agora ao momento máximo do nosso programa. É aquele momento em que a gente traz a carta destaque. É o momento que vocês ficam mais concentrados, mais ligados. Então, vamos lá, sem muita demora. Vamos trazer. Solta a vinhetinha da carta destaque aí, meninos. Solta. E agora? A carta destaque do ouvinte. Pois muito bem, essa carta, conforme eu disse a vocês, é da mulher sofredora e apaixonada de Açailândia, no Maranhão. A carta dela é danada, viu? Olha só o que ela diz aqui. Olá, meu ídolo Maurício Fares. Obrigado pelo ídolo, viu? Maurício, estou te escrevendo para pedir um conselho. É o seguinte, eu sou uma mulher casada pela segunda vez. Eu tive 2 filhos do primeiro casamento e mais 2 agora do segundo. Eu gosto muito do meu atual marido. É um homem bom, trabalhador, me trata com muito carinho, assim como aos meus filhos. Eu separei do meu primeiro marido porque ele foi trabalhar na roça, num outro município. E aí eu descobri que ele tinha arrumado uma quenga e levou para morar com ele no Baixão. Ah, eu fiquei revoltada. E quando ele voltou para casa, eu disse que não queria mais nada com ele. Ele me jurou que iria mandar a quenga embora e que não faria isso mais nunca na vida, de arrumar outra mulher. Eu, como o amava, Maurício, aceitei. E assim passaram-se mais 2 anos até que um dia eu fiquei sabendo por uma amiga que ele estava de caso com uma outra mulher daqui mesmo de Açailândia. Aí eu fui conferir e vi com meus próprios olhos ela abraçada com ele, né, aos beijos e amassos. Ah, foi aí que eu fiquei no maior desespero e na mesma hora eu botei ele para fora de casa. Ah, mas botei mesmo, Maurício. Mas foi aí que apareceu esse outro rapaz que me disse que sempre gostou de mim, que nunca tinha se aproximado de mim por causa do meu ex-marido. Eu acabei juntando os panos com ele. Mas, Maurício, meu pensamento é só na cena que ficou do meu ex-marido beijando outra mulher. Isso não me sai da cabeça. O que é que eu devo fazer, Maurício? Agradece a mulher sofredora e apaixonada de Açailândia, no Maranhão. Olha, realmente, né? Ninguém gosta de se sentir traído, não. É muito natural essa revolta que você está sentindo, né? E esse modo que você está vendo as coisas aí. Mas você tem que ver o seguinte, que tempo é o melhor remédio para todos os males. Olha, o tempo é que conserta tudo. Ele é o senhor de tudo. O tempo cicatriza as feridas do coração. O tempo faz a gente esquecer as dores. O tempo faz com que a gente pense melhor na própria vida. Então, o tempo é o senhor de tudo. E eu acredito que com o passar dos dias, essa cena vai desaparecendo da sua cabeça. É porque você diz aqui que não sai do seu pensamento essa cena do seu ex-marido beijando outra mulher, não é? Pois é, vai sair com o tempo, cada dia você vai sentindo menos, até que de repente cai no esquecimento, você já nem lembra mais desse fato. Agora você me disse uma outra coisa que me chamou bastante atenção. Você falou que esse atual marido com quem você está, né, é um homem bom. Então, o melhor é tentar corresponder à bondade dele e amá-lo de verdade, né? Porque até agora você nunca o amou de verdade. Não, nunca amou de verdade. Você apenas aproveitou de um momento que você estava fragilizada, que você estava aí sofrendo por causa do seu ex-marido. Então você aceitou viver ao lado desse rapaz, ou então aceitou a corte dele, não é? Mas isso aí pode se transformar verdadeiramente em amor. A gente tem que dar amor para quem ama a gente, entendeu? Esse rapaz aí diz que toda a vida foi apaixonado por você, não é? Não se aproximava por causa do ex-marido. Então agora que ele está aí do seu lado, você vai perder essa oportunidade de realmente ter alguém que te ama, alguém que pode te fazer feliz? Vale a pena a gente pensar. Porque nem tudo na vida, veja bem. Aí você vai falar, ó, irmão, mas você está sendo incoerente. Porque você sempre fala que a gente tem que estar ao lado de quem gosta da gente, amar a quem ama a gente. Sim, eu estou falando a verdade. Você pode, no momento, achar que não tem essa paixão por ele. Mas, olha, tem gente que consegue. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que passam a viver juntos e sem ter, assim, aquele sentimento de amor. E de repente isso aí se transforma num amor tão grande que um não consegue viver longe do outro, nem por um instante. Eu conheço, conheço inúmeros casos que são assim. Então eu acho que é melhor você olhar com outros olhos para esse rapaz. Se ele te ama de verdade, ele pode te fazer feliz. Basta que você abra o seu coração também e dê oportunidade para ele te amar, né? A gente também tem que pensar o que é melhor para nós mesmos, né? Então, você vai ficar agora vivendo de sonhos, vivendo de ilusão de um homem que te traiu? Claro que não. Eu acredito que esse rapaz aí é o melhor para você, viu? É, eu acredito sim. Melhor para você e para seus filhos. Tomara que seja, viu? Olha, menina, eu espero que você consiga abrir um pouquinho seu coração e deixe entrar esse sentimento de amor por essa pessoa que é um homem bom e que te ama, que gosta de você de verdade, tá? Eu vou rodar uma música que pode ser até que pareça um pouco com a sua história, mas não é lá essas coisas de parecer tanto assim não, né? É o Milionário e José Rico que vão cantar Meu Martírio. Epa, então roda lá, meninos. Tu és o amor da minha vida, por isso canto apaixonado. É um martírio gostar de alguém que vive nos braços de outro. Esse alguém já foi meu amor. Ao recordar que me acariciava quando estava ao meu lado, os meus olhos choram de dor. Tu és para mim a minha mulher amada. E eu para ti tu despreza. Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo. pois meu bicho és do meu amor. Se as estrelas do céu me fizessem um milagre, e os anjos também, eu queria que ela voltasse. E como outrora seríamos felizes na vida, muito felizes. Se o amor que nos separasse, tu és para mim a minha mulher amada. Para ti sou o homem que tu desprezas. Peço desculpas se tu me ouvires cantando que eu te amo, pois que eu vi meu amor. Bom, minha gente, por hoje é solo. Acabou o que era doce, mas não tem nada não. Amanhã a gente se encontra com outro programa, tá? Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no seu coração. E olha, tudo de bom, viu? Tudo de bom mesmo que eu desejo a cada um de vocês, tá? Obrigado e tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.